Olá, eu sou a Catarina Furtado e quero convidá-lo para uma excitante fiesta sul-americana. Acompanhe-me em Viva La Fiesta, uma coleção com os grandes êxitos da música latino-americana. E não ficará desapontado. Este sensacional lançamento das seleções do Reader's Digest contou com a colaboração entusiástica de algumas das mais prestigiadas editoras musicais do mundo. E o resultado não podia mesmo ser melhor. É uma grande coleção. Guitarras, maracas, bombos e marimbas, rumba, samba, merengue, bolero, cha-cha-cha, calypso, mambo e tango. Tudo isto é fiesta e é também tudo o que precisa para alegrar uma tarde cinzenta de janeiro ou uma noite quente de agosto. A variedade de ritmos deste álbum desafia a imaginação e eu estou certa que me será impossível, no pouco tempo que disponho, fazer justiça à Viva La Fiesta, um retrato fiel da imensa alegria de viver de uma terra em que a música faz parte do dia-a-dia e não pode mesmo faltar nas praias ou nas montanhas. Eu estou a pensar fazer uma festa de carnaval em minha casa e esta coleção vai ser uma ajuda preciosa. É que se a música é a alma de qualquer festa, no carnaval então é totalmente indispensável. Já ouço a pergunta, e se for uma data especial? O próximo dia dos namorados? Uma ceia a dois, por exemplo? Bom, nesse caso o meu conselho é outro. Todos temos músicas preferidas, mas para mim, nada como um tango para aquecer o ambiente. Deixe a paixão brilhar nos olhos, convide o seu par e divirtam-se. Não é por acaso que antes de alcançar a imensa popularidade de hoje, o tango foi considerado uma dança de perdição, proibida às meninas de boas famílias. Irá encontrar em Viva La Fiesta outros tangos famosos, mas também, é claro, aquele romantismo de que só os latinos têm o segredo, aqui na voz inconfundível de José Carreras. Nesta coleção irá encontrar 88 êxitos, 53 artistas e agrupamentos famosos em todo o mundo. José Feliciano, Célia Cruz, Pérez Prado, Dorival Caymmi, Wilson Simonal, Ritmo de Cuba, Lola Beltrán e muitos outros. Estrelas como Som Caribe, que estamos a ouvir num dos seus maiores sucessos. Mas é claro que, por muitos fuzianos que sejam os outros êxitos latino-americanos, para nós, os temas brasileiros, têm um encanto particular. E por isso mesmo, do outro lado do mar, os sambistas do Brasil enviam-lhe um abraço tropical. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Adorava ter tempo de lhe dar a ouvir um pequeno trecho de todas as canções que escolhi. Mas, infelizmente, eu disponho apenas de alguns minutos. E a verdade é que Viva La Fiesta tem muitas horas de boa música. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ora, repare, bésame mucho. Cidade maravilhosa, país tropical, La Bamba, La Cucaracha, La Comparsita, Garota de Ipanema, Mamãe Eu Quero, Lambada, Mambo número 5, La Malaguenha, Manhã de Carnaval, El Condor Passa, Samba de Uma Nota Só, Adeus Muchachos e tantos outros. Malaguenha, salverosa. Mas garantir a animação de todas as suas festas não é a única razão para encomendar esta fabulosa coleção. Como cliente das seleções e apreciador de boa música, você tem direito a muitos outros privilégios. Veja todos os pormenores nos documentos em anexo. Mas não deixe de virar esta cassete para saber como garantir todas as vantagens. Entre elas, a habilitação a um prémio que pode ir até aos 45 mil contos. Afinal, ganhar um prémio destes seria sem dúvida uma boa razão para fazer uma grande fiesta. Até já!